conheci. Foi num momento tão difícil. Eu estava sozinho e você me deu a mão. Agora em teus braços, saciado de prazer, relembro os detalhes que fez de você meu bem querer. Meu bem querer. Amo você, amo você. Meu bem querer. Amo você, amo você. Meus olhos ganhei o brilho que iluminou a minha mente. Dos teus lábios o sorriso que acabou com a tristeza. Na tua boca provei o mel que curou minha amargura. Do teu corpo o calor que me aqueceu fazendo amor. Meu bem querer. Amo você, meu bem querer. Amo você, meu bem querer. Amo você a minha mente. Os teus lábios o sorriso que acabou com a tristeza. Na tua boca provei o mel que curou minha amargura. Do teu corpo o calor que me aqueceu fazendo amor. Meu bem querer. Amo você.